violão, com Fábio Zanon. O violão brasileiro. Veteranos do violão. Paraguaçu, Poli e Maurício de Oliveira. O rádio começou no Brasil em 1922, centenário da independência. Nos primeiros anos, ele tinha um público exclusivo de assinantes. O ideal do pioneiro do rádio, Roquette Pinto, era difundir a música clássica e programas culturais para as massas. Mas em 28 já havia um monte de estações comerciais e o rádio se tornou um veículo para a expansão da música popular e dos programas de auditório. O rádio tornou-se o maior empregador de músicos do país. Ele mantinha orquestras, conjuntos regionais e um elenco de cantores. A primeira estação em São Paulo foi a Rádio Educadora, que hoje é a Rádio Gazeta, inaugurada em 23. O primeiro músico contratado por ela foi um cantor de serestas acompanhadas ao violão, Roque Ricciardi, o Paraguaçu. Não te lembras da casinha pequenina onde nosso amor nasceu. Nascido no Belenzinho em 1894, ele era o primeiro filho brasileiro de imigrantes italianos. Roque Ricciardi trabalhou como tipógrafo e ferreiro e aos 12 anos já vivia de gorjetas que ganhava cantando em bares boêmios. Ele era conhecido como o Italianinho do Brás. Fez sua vida profissional cantando em circos e barracões no Brás e quando entrou para o rádio adotou o pseudônimo Paraguaçu. Que coitado de saudade, já morreu. Conhecido como o cantor das noites enluaradas, Paraguaçu foi o primeiro artista de São Paulo que teve renome nacional sem se mudar para o Rio de Janeiro. No auge da fama, em 27, ele vendia mais de 1000 discos por dia. Causava histeria, algumas de suas canções mais dramáticas provocaram ondas de suicídios. Mas por que estamos falando de um cantor em um programa sobre violão? Paraguaçu foi acompanhado por grandes violonistas, em especial Canhoto, no início de sua carreira. Mas ele mesmo era um violonista razoavelmente competente que se aproveitou da fama para lançar um método de acompanhamento de violão, o famosíssimo Método Paraguaçu, que até hoje é um best-seller. O papel desse método na disseminação do violão entre as massas é inestimável. Não te lembras das juras e perjuras. Provavelmente assessorado por Canhoto, ele expõe de um jeito simples os encadeamentos harmônicos básicos. É o famoso sistema de primeira posição, segunda posição, terceira e preparação, que nada mais é do que, em termos técnicos, tônica, subdominante, dominante relativa. Eu não sei ao certo se isso é uma invenção brasileira, porque eu nunca vi em outra parte. E tem um grande mérito. Ele permite que o estudante entenda a harmonia sem precisar aprender teoria. Ele pensa os acordes como se fossem famílias. Com umas poucas inversões, eles constituem o beabá do acompanhamento de seresta e choro, que é o fundamento do violão brasileiro. De Roque Ricciardi, Paraguaçu, um fragmento da canção Lamentos, cantada pelo autor. Aliás, um exemplo magnífico de acompanhamento de violão de seresta. Paraguaçu foi uma das primeiras estrelas numa fase de ouro que viu o estrelato sucessivo de Francisco Alves, Vicente Celestino ou Carmen Miranda, que naturalmente se associaram a alguns dos melhores violonistas paulistas da época, como Aimoré, Armandinho, Garoto e Laurindo Almeida. Um dos que se lançaram acompanhando Paraguaçu foi Ângelo Apolônio, o Poli. Ouvimos de Garoto, Aníbal Augusto Sardinha, o choro 15 de julho, tocado por Poli ao violão. Ângelo Apolônio nasceu em São Paulo em 1920 e aprendeu a tocar praticamente sozinho, ainda criança, não só violão, mas também cavaquinho, bandolim, banjo, viola e baixo. Ainda adolescente, já acompanhava cantores famosos e em 1937 obteve seu primeiro emprego no rádio, tocando cavaquinho no regional da Rádio Difusora. Thank you. Poli e Edson Borges Abrantes, o choro Incompletamente, tocado pelo autor Poli. Esse apelido Poli foi dado pelo seu primeiro parceiro de composição e pegou. É um diminutivo de Apolônio. Em 1940, ele, que também cantava num grupo vocal, foi convidado pelo já famoso multi-instrumentista Garoto para tocar em seu regional no Rio. Lá ele trabalhou também no Cassino Copacabana em sua fase áurea, porém ele teve de interromper a carreira entre 42 e 44 porque foi convocado para servir à Força Expedicionária Brasileira na Itália. De Joe Rizzo e Frank Scott, Crêpe Suzette, tocado por Poli, a guitarra elétrica. Voltando do serviço militar, Poli fez a sua primeira gravação em guitarra havaiana. Foi um sucesso retumbante pela novidade e viria a ser a sua marca registrada. Ele formou o grupo Poli e seus havaianos, que tocavam de tudo nesse instrumento que hoje, obviamente, tem uma reputação bem suspeita. A guitarra havaiana é tocada deitada sobre os joelhos e, ao invés de usar os dedos, o instrumentista tem que usar um bastão de osso que fica deslizando entre as notas. Thank you. de Leo Robin e Half Ranger, Blue Hawaii, tocada por Poli, a guitarra havaiana. Poli atuou em todo o país nos anos 40 e 50 e trabalhou na Rádio Farroupilha, em Porto Alegre. Com o conjunto dessa emissora, ele fez turnês na Europa, Estados Unidos e Japão. Em 58, ele foi contratado pela recém-fundada gravadora Chantecler. Lá ele fez dezenas de LPs, tocando toda espécie de instrumentos de cordas e todo gênero de música. Como esse período coincide com a ascensão da TV, as emissoras de rádio gradualmente tiraram de sua programação os programas de auditório, demitiram o elenco de músicos e iniciaram a programação estilo vitrolão, só com notícias e música corrida. Isso criou muita demanda para o gênero de música instrumental suave, que hoje chamamos de muzak, que Poli executava com maestria. De Ernesto Lecuona para Igor Mehoi, tocada por Poli. Como compositor, Poli não chegou a ser inovador. As suas obras continuam, com extrema competência, a tradição do violão de Celeste Choro. É muito fácil hoje criticar com um ar superior o gosto duvidoso da vasta maioria do trabalho de Poli, mas ele é a suma de uma época, é um músico completo que conhecia tudo e tocava tudo em qualquer situação. O tropicalismo, por exemplo, se arroga à introdução da guitarra elétrica em ritmos brasileiros e essa mescla surrealista de estilos. Poli fazia disso uma profissão já nos anos 40. De Chorinho à música de cinema, de Calbi Peixoto à Jovem Guarda, de música havaiana ao sertanejo com guitarra elétrica, o nome dele é onipresente, o que muitas vezes esconde o fato de que ele era um violonista mais que competente, capaz de produzir solos memoráveis. ouvimos de Mário Ramos e Salvador Moraes a valsa Ada, com o Poli fazendo um solo de violão. Se Poli foi um músico viajado, ativo em todo o país, o capixaba Maurício de Oliveira preferiu se concentrar na atuação local e alcançou notoriedade nacional exclusivamente através de suas gravações como solista. De Maurício de Oliveira, Angústia, interpretada pelo autor. O estado do Espírito Santo certamente não é o local mais promissor para se começar um trabalho de repercussão, mas é um estado pródigo em talentos, inclusive o nosso cantor de maior sucesso, Roberto Carlos. O violonista Maurício de Oliveira nasceu em 1925 em Porto de Pedreiras, vindo de uma família de pescadores e sempre procurou viver perto do mar. Seu pai, que trabalhava num baleeiro, ficou alarmado quando o filho manifestou vocação musical, pois já havia um histórico de boemia na família. Eles entraram em acordo e Maurício de Oliveira deve ser o único músico da história do rádio brasileiro que nunca bebeu nem fumou. de Roberto Menescal e Ronaldo Boscoli, Balançamba, em arranjo e interpretação de Maurício de Oliveira. A biografia do Sr. Maurício é o reflexo de uma pessoa sóbria, constante e laboriosa, sem acontecimentos espetaculares, mas sempre andando para diante. Ele começou a tocar profissionalmente com um irmão aos 12 anos, formando a dupla Os Irmãos Oliveira, e juntos foram contratados pela primeira estação de rádio capixaba, a Rádio Espírito Santo, aberta em 1940. Esse emprego, mais o ensino, lhe deu estabilidade suficiente para se casar em 47. De Antenógenes Silva e Hernani Campos, a valsa Pisando Corações, interpretada por Maurício de Oliveira. Os anos 40 e 50 foram o auge da atividade musical em Vitória. Todo o clube tinha sua orquestra e a rivalidade era grande. As churrascarias traziam cantores famosos e Maurício de Oliveira acompanhou até Ângela Maria ou Calbi Peixoto à frente de seu regional. Thank you. de Dorival Caymmi, O Mar, em arranjo e interpretação de Maurício Oliveira. Em 1955, ajudado por benfeitores, ele viajou para Varsóvia para representar o Brasil no 5º Festival Mundial da Juventude, que era uma mostra competitiva de música. A sua composição Canção da Paz foi classificada em 2º lugar. Ele, que nunca tinha trabalhado fora de Vitória, via de repente uma possibilidade profissional se abrir na Europa. Só que a cautela foi maior, ele decidiu voltar para casa e se beneficiar localmente dos louros colhidos no exterior. Ouvimos a valsa Mimi, de Uriel Lourival, tocada por Maurício Oliveira ao violão. O senhor Maurício já havia lançado vários discos tocando o repertório de violão em voga nos anos 60. Eram peças seresteiras, clássicos leves, composições próprias, mas nos anos 70 ele recebeu a encomenda de uma grande companhia para gravar a obra de Villa-Lobos, o que foi um grande desafio. No mesmo disco, ele gravou uma composição de sua própria autoria, em homenagem a Villa-Lobos, uma fantasia para violão e quinteto de sopros. Ouvimos de Maurício de Oliveira a Fantasia para violão e instrumentos de sopro, com arranjo do maestro Gaia, tocada pelo próprio autor, aliás, uma obra baseada na sua célebre Canção da Paz, que tanto sucesso fez na Polônia. Levando-se em conta as parcas alternativas de formação para um concertista de violão em Vitória nos anos 30 e 40, Maurício de Oliveira tem de ser respeitado por ter desenvolvido uma técnica fluida e limpa para dar revestimento à sua musicalidade simples, mas intensa. Ouvimos de Kurt Weill, Speak Low, em arranjo e interpretação de Maurício de Oliveira. Maurício de Oliveira é o decano do violão capixaba, sempre lembrado com carinho por todos aqueles a quem ajudou a formar. É comovente saber que hoje, um pouco debilitado aos 83 anos, o seu estado lhe rende as devidas homenagens. Afinal, ele se diz capixaba não porque nasceu lá, mas porque gosta. Thank you.